8868, confirmando Aracaju. 868, autorizado, senhor Bravo Alfa Romeo, via Golf 677, via Golf 677, nível 230. Saída será saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Decola da pistão 90, com curva esquerda. O código é o 5120 e o controle Salvador 920 decimal 80. Ativa na Caju 230, confia 7700, decola, curva esquerda, saída curta, chama, foi direto na Caju 5220, 208, 08. Sliding, line up and wait, runway 10, American 230. Line up and wait, runway 10, American 230. Dash. VZ24, beta para 250010, QNH1006, autorizado a final do procedimento RNAVE da pista 0, reporte passando Serra Vita 366. Desce 2500, Manaus, Serra Vita 366, 2224. Está aqui me acertando desde os 2224? Também. Passando 366. 246 completa final de chame-torre, frequência 18.95. 18.95, obrigado, 246. A série do 2224, voe para o Serra Vita 366, reporte passando mesmo na final do procedimento ordinário. 18.366, está ligeiramente esquerdo, você pode desviar de informação, já vai apurar em mais 2 milhas, vai apurar o 366. Sim. São 372106 e informará com o visual. 1276. Aiga 230, cleared for departure, runway 10, wind 120 degrees with 10 knots. Let's take off, American passando o Serra Vita 372, baixar atrasado, gol 1246. 1258, já excessou a descida, maneira para 0, 40, proditado. Positivo, saque 0658, descendo até o 050. 10, 0, 50, na proditado. Repouso na 10, 0, gol 1246. Perca 230, Ebonet 31, call. Control departure 120.80, good night, bye. 120, definitely, zero, American 230, good night. Departure American 230, passing 2400 for flight level 340. American 230, radar contact of the call, flight level 240 on Boba departure. Roger. Chanel 6258, a descida está autorizada até 2500 pés, o ajuste em Salvador 90 no meio. Autorizado, o RNAV reporta na final. Chanel 2500, autorizado, RNAV reporta na final. Chanel 6258. Gol 1970, Autorizado a descida até 4.000 pés, ajuste 10, 16. 4.000 pés, ajuste 10, 16, 970. Após a passagem da aeronave da TAN, Airbus 320 retaguarda e parqueamento à sua direita no pontão 02, autorizado pushback acionamento no pontão 03. Então, após o parqueamento da TAN, lá no 2, autorizado, voo 180. Somos 34, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, 219, obrigado, boa noite. 1236. Uno 246, autorizado Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, Uno 246. Confirmando, a outra aeronave que chamou o sol, não consigo compreender a transmissão. Uno 868, autorizado feedback acionamento, portão 3. Aqui, você tem aqui, Uno 868. Aparelho 2224, torre 1 no 8, decimal 95, no pouso. 2224, passo. Torre 1895. 2490, Paribol, que aviso 366. Positivo, 970. Positap 366. Positap 366, 970. 80. Autorizado 370 para Campina Grande, já pesou 10 até Neuma. Decola da 10 com a Pucas de Pá. Primeira curva à esquerda. O transponder 5125 e o controle 10, decimal 8. Gol por 170. O 1160 poderia confirmar o final da transmissão? Do 224, informa chuva leve sobre o campo, pista molhada, altímetro no 0 no 6, reporte visual para o campo. 224, visual para o campo. Reporte do 224, estudo autorizado, pistão no 0, o vento é 1 no 2, 0 graus, com 1 dúzia nós, 1 no 2 nós, forma pista molhada. Certo. Região 3, contato radar estabelecido Nordeste de Salvador, 4, 7 milhas, rua Bonfim, após Bonfim, Serra Vitor 368, para se evitar a área residida sobre a base naval de Aratu, é forte com o ideal de descida. Relativo, chama ideal. 2, 7, 1, 9, OPOB, 2h28, João Pessoa. Autorizado táxi até o ponto esperado 1-0, via Índia, ponto esperado 1-0, Torre Salvador no 8-95, o ajuste do altímetro 1-0, 1-6, 1-8-6. Tio Índia, ponto esperado 1-0, 2-95, 8-6, 8-6, bom. 2-58, torre 1-8-95, bom pouso. 2-95, obrigado. Chanel 258, reporte o servidor 372, baixa travado, ou visual com campo, forma chuva leve sobre o campo, pista molhada, o altímetro no 0 no 6. 7, forma no, reporta no 372, ou visual, Xené 63, 6258. Toyota 084, clear from Salvador to Lima Eco Mike Delta, via Zulu 17, Romeo Echo Charlie, then as filed. Flight level 350, Puffer departure, then Alfa Romeo uniform transition. Puffer departure, then Alfa Romeo uniform transition. Departure runway 10 after departure left turn, squawk code 5122, and departure control frequency 120.80. Madrid via Alfa Zulu 17, Recife, Puka departure, Aronca Zulu transition, we maintain the level 350, take off runway 10, left turn, after departure 120.80 and squawk 5120 Europa 081. Alfa Zulu 4, read back correct, come for pushback and start, stand number 10. Okay, 1510 for you back for pushback. Quando está, reportar a ideal descida. Né, 6258, tráfego avistado. O altímetro agora modificou para 1.0, 1.5, 1.015. E o vento é 1.00, uma centena, com 1.0 nós, com 10 nós. Pista molhada, tem pouso autorizado na 1.0. Está autorizado pouso 1.0, Xané 6258. 2.24. H5, it's unable 125 is 45, bye bye. 125 is 45. Não, 125 is 45. Para descida, azul 27 no 3. 27 no 3, autorizado descida até 4.000 pés, ajuste no 0, 1.06. 4.000 no 0, 1.06. Sinal agora 970 level 1. 970 torre, 1 no 8, decimal 95 composto. 295, bom trabalho. Passando o Oscar, até o Kilo, para ser Bravo, Quebec, Vito, confia. Autorizado, Vitória da Conquista, ser Bravo, Quebec, Vito, via DCT, Leste, contra o Loco. Viu de voo 180, saída. Arbor, pós voo Leste. Decola da 1.0, confirmando a 1.7 com curva direita. O código é o 5121. O controle Salvador 120 do 180. Obrigado, Dona Conquista, 180, que tinha de aula 7. Vai ter a morte de pós-conversa. 120 do telefone, 20 do controle, está sendo bastante aqui. Posso ficar até o quilo, cotejamento correto, confirma a PAB e pátio? 04, pátio 5, confirma transporte de ferro? Gente, funcionamento, táxi de decolagem, chame Torre Salvador, 1.8.95, o ajuste do altímetro, 1.0.95. Peço que da próxima vez que chamar para cópia, quando o transporte de enfermo, informe no primeiro contato, por gentileza, para facilitar o nosso trabalho. Torre agradece, Torre 1.8.95. Como hoje, né, 6258, né? 258, Alfa Kilo Pátio 3, 1 Lima, Cotia. Alfa Kilo Pátio 3, 1 Lima, Oxanel 6258. do Shimitake. Oscar Hotel Kilo. Nove sete zero, autorizado pouso, pistão no zero, pista molhada, voltímetro no zero no 5015, o vento 090 graus, 90 graus com 08 nós. Livre pouso, cabeceiro no zero, 970. Europa V84, we are ready to push back. Europa 084, stand 10, we are ready for pushback. Europa 084, clear to push and start, call me for taxi. Clear push and start, call you back for taxi, Europa 084. No 868, autorizado a minha manter, pistão no zero. Manterão no zero, 868, tá bom. Solos 45, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 21 mais, boa noite. Vento 080 graus com 05 nós. Autorizado a falar então, 0868 é bom. Solo Salvador, 970. Decolos 46, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, trabalho de voar. Solo mais 868 da Gol, decola, Uca. Continua 868, muito transporte para 5120. Ativo, 5120. 527 no 3, está presente no autorizado Servito 366, descendo para 2510, o ajuste 10-15 no momento. Autorizado a final RNAVE, reporta na final. Afirmativo, qual só confirmado, Servito 366, autorizado, 2500. Positivo. 868 da Gol, contato radar cruzando 2000 pés, saída PUCA 230 nível. Ativo, PUCA 230, 8268. Salvador Azul, minha nave, valeu. 908, máximo de dedicação, desce ao nível 0620, chegada Mari. Agente 060, Mari, azul, minha nave, valeu. 7-0. Voo 970, mantenha-se da Juliette, aeronave da Europa, está no seu portão, terminando o pushback. O autorizado para 3 do 6, o 273. Salvador, voo 723, formação de Alfa, grupo 2, 1, 0. Voo 723, acende a identificação, desce ao nível 070, chegada a Bonf, após Bonf, voa Serra Vito 368, para evitar a área restrita na base naval de Aracruz. Clear to taxi until holding point runway 10 via India, call tower 118-195 and altimeter setting 1015. Okay, via India, holding point 10, 118-15, Europa 084. Control Kilo, reporte para ingresso, pistão no 7. Para ingresso, azul 27 no 3, chama a torre, frequência 1 no 8, decimal 95, um pouco. Na frequência da torre, 1-8-9-5, azul 2713 graus. Azul 2782, autorizado 2500 pés, ajuste no 0-5, autorizado final de nave, reportando a final. 202-500, autorizado da nave, reportará na final 2782. Torre Salvador, azul 2713, passando agora o Serra Victor 372, visual para o campo. Partido 2713, autorizado pouso, pistão no zero, pista molhada, o vento 070 graus com 08 nós e o altímetro no 015. Autorizado pouso, azul 2713. De pronto, o Oscar está aquilo. Noite 3398, acende a identificação, desce a nível de voo 080, via chegada Mari. Foxtrot, Tower Europa 084. Europa 084, maintain position. Ok, holding position, Europa 084. Voo 1868, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 12545, com voo. Aqui o Recife, 1685, 2545, 868 lá. Posição, Oscar Tauquilo, aguardando a passagem do tráfego. Salvador, azul 2782, passando 366, estabilizado a aeronave. 2782, torre 1-1-8, decimal 95, bom pouso. 1-1-8-9-5, grato, boa. 084, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Batendo o hotel Kilo, autorizado a decolar, pista 17, vento 070 graus, 059. Salvador, azul 2782. Azul 2782, que eu tenho aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 5. 2782. 2713, solo 55, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Cinco, grato. 219. Corrigindo 1219. Quilo decola 56, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite. O Astro está aqui. Toro azul 273, Vibrona Eco. Cleared for takeoff, runway 10, the wind 070 degrees with 05 knots. Clear for takeoff, 10, Europa 084. Tranquilo, contato radar na decolagem, suba o nível de voo 1-80 via Seda Arbo. 1-80 autorizado via Arbo, o Oscar Tranquilo. Oscar Tranquilo, terá condição de cumprir o perfil superior? Que Oscar Tranquilo. Obrigado, pouso, pista no 0, vento 070 graus com 05 nós, pista molhada. 782, autorizado pouso, pista 10. 084, airborne at 57, call 120.80, have a nice flight. 28, thank you, goodbye. 3398, completa redução de velocidade para 2109. 219 a 2690. Salvador, good evening, Europa 084, on departure, requesting heading 080 to avoid. Clear deviation, Europa 084, on the radar contact, class level 350. Okay, clear 350 and heading 080, Europa 084. Jesus, novembro, boa noite. A sua identificação desce ao nível de voo 060, chegada bom. C398, vamos fazer o seguinte, após Adolfo, o senhor voa direto Serra Vitor 368, Só posso autorizar o senhor mais à direita da chegada, que tem uma área restrita sobre a base naval de Aratu. Então, após a Dolph, se a V 368 direto. 368 direto, pode ser até o 60, 0620. Via 074, a sua identificação desce via nível 070, chegada a Mari. Via 070, na margem, via 30. Europa 084, clear of Cibis, and flying to Aracujá. Aracujá, sorry. Roger, Europa 084. Gente, o 3398 está autorizado de ZIL, é ponte alterna. Ele pode voar o 366? Realmente reposte quando possível, quando livre do ZIL, 3398 vai seguir o tráfego aproximado para o setor nordeste. Ele vai formar. O 1723, rua Serra Vitor 366 da presente, descendo para 2500 pés, o ajuste no 0 no 5, autorizado a final Renato. Autorizado, 723. Controlador 6908, está estabilizado a final. 6908, torre, 1-8, decimal 95, com pouso. 1895, azul 6908. Azul 6908. Azul 6908, tem aproximação da pista livre, com pista molhada, e o time entrou no 0 no 5. 1-0 no 5. Está autorizado, pouso azul 6908. Azul 2782, solo 00, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, livre, né? Chama 1219, azul 2782, boa noite. Boa noite, 1972, eu tenho a identificação, desce ao nível de voo 080, chegada Mari. 080, chegada Mari. Autoriza, exato, descendo via no 972, segue como o quinto na aproximação. Descendo via 972, certo. É. 3398, Serra Vitor 366, está autorizado, se tiver condições. Voando Serra Vitor 366, 3398. Do outro hotel. O seu filho aguarde um instante para a separação regulamentar com o tráfego que está passando na sua posição de 9 horas agora, 2 dias. Prezado, senhor, 723. Completa final, torre 1-8, decimal 95, com pouso. Obrigado. 723, copiou? Copiou? 3398, descida para 2510, ajuste no 0 no 5, autorizado final de nave e reporte na final. Motorista autorizado, 3398. Posso ter o quilo autorizado, subida 1-8-0. Autorizado, 1-8-0, autorizado, vamos com pista, ótimo, ótimo. Autorizado, com pista. Autorizado, grande com pista, 1-8-0, ótimo, ótimo. Chamé 6074, direto Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, 6374, 6074. Pode ser que uma via proa, 070, por mais 20 milhas devido a uma formação esquerda, 6074. Positivo, 6074, autorizado de dia. Delta, 3228, cópia. 3228 na área. Quem é interessado, da conquista, nível 180, decolagem terceira 10, após a decolagem, curva direita. Saindo perfil de saída LF, corrijo. Arbo 1, após a LF, via rota do plano. 5-1 no meio, no transpondo, no 2-0, décima 8. Está autorizado no 180, decola da 10, curva direita, água 1, transpondo é LF, 5-1 no meio, é o transpondo, 1-2-0, o controle. Edson, pronto, remota 2, Pastoredo. Alô, Salvador, uma boa noite, do Azul 6908, livrou. Boa noite, Azul 6908, prossiga via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, de Azul 6908, uma boa noite. Nove 5-0, cópia. 9-5-0. Autorizado Galeão 360, via AT November 857. Decola cabeceira 1-0, após a decolagem de curva direita. Perfil de saída Dael, Leda, após Leda Flores CT e Rumi. 5-1-3-5 no transponder, 1-2-0, décima 8, controle. Autorizado, 360 para o aeroporto do Galeão, decola da 1-0, curva direita, da El Leda, pós-Leda, Irumi. É o November 857, 5135 aciona e o controle de saída 208. Correto, pronto, portão 8150. Gente, para 9590. Terminal de diesel autorizado sem aviso 366. Para o 366 da presente, eu tenho condições do 6374. Positivo, o 6074, a descida está autorizada para 2510 com ajuste no 095. Reporta na final. Para 2500, 1015, reportará na final, autorizado 6074. 3891, autorizada a descida para 4.000 pés, ajuste no 015. Assim que a área for fechada à sua esquerda, aí o resto mostrou na navegação, manda o seu voo 366. Sim, está na hora, está 3.898. 2.36, avante. 3398, torre 1-8, decimal 9.5, bom pouso. 3.95, obrigado. Salvador, o voo no 723. Voo no 723, boa noite, taxi de Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3. Salvador, tem 3398, baixa aí pra voo. Utilizado, passaria de chama táxi. Voo no 098, boa noite, acende a edificação, desce ao nível de voo 0620, chegada Mari. 0-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 1098. 1972 terá algum desvio à frente? Um pouquinho ali, né? Só para lembrar as informações. Gente. Para o 080. 972 autorizado até o 050, 50. São mais 10 milhas. Pedro desvio, gol no 972. Iremos bater o 080? É o 50 autorizado. É o 50, 972, obrigado. Salvador, são 3291, vamos jogar para a bola 372. Mais 4 milhas, o senhor corre pro 366-3891. 366-3891, 366? Já vi, 366, daqui a 3 milhas o senhor voa. Tá, e é o 372, tá autorizado. 72 empata com a aeronave se aproximando para o setor sul-oeste agora. Combinado, 366-3891. Solo 10 à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 3, 2, 9, boa. 4-5, goodbye. 3891, completa a redução de velocidade para 1909. 199, voando 366, são 3891. 28, pronto para o taxi, POB 37, autonomia 5 horas e 10 minutos, alterna Serra Brava, Serra 5. Fala, Salvador, da 3628. Fechalé 2228, taxi autorizado até ponto de espera, cabeceira 10, via Pite, Índia. Ponto de espera 118, decimal 95, ajuste na 0, no 5, bom voo. Autorizado o taxi pela Índia até o ponto de espera da 10, lá 118, na 5. Santos 398, prossiga via Alfa, Juliette, remoto no 3. Alfa, Juliette, remoto no 3. Seguindo a redução então, para prosseguir a 2500, são 3891. Positivo, 3891. 2500 pés, são 3891. Até 4000 ainda, 3891, e curva direita na proa 200, 200, limite a magnética 1-0-0 de Simbra. 4000, direita 200, são 3891. O 972 desce até 4000 pés. O ajuste 10 no 5. 4000 pés, 972. O 972 completa a redução para 2009. 2009, 972. Então 3891, você assume navegação na Pro do Servito 366. Vamos descer? 2500, autorizado. 2500, 366, são 3891. Autorizado, Jané 6074. 6074, torre 1-8, decimal 95, bom pouso. 8-95, certo, muito boa. Estou pesado no 366, são 3892, sem referência. Aliás, eu vou avisar o Curosa, meu controle. A gente faz uma base da presente aqui. São 372. 372, são 3891. O gol no 972, por sequenciamento, esquerda pro 030, limitada pela magnética 1-0-0 de Simbra. Cara, é 6074. 0 no 5, Pista úmida, tem pouso autorizado, não no zero. Iniciante, livre de pouso, na 10-6074. Boa noite, mantenha a posição, passada 2228. Autorizado a descida até 3 mil pés. 3.972. 2.500 pés, completa direita, Sierra Vitor 366, final da RNAV. 2.500, Sierra Vitor 366, final da RNAV 972. Sul Cajama, após Jama da CT Aracaju. 5105 no transponder, no 20, decimal 8, contra. 9, sempre vê direito na 075 da programação. Livre 1098. 3891 visual com campo. Visual corólogo, são 3891. Torre 1 no 8 decimal 95, bom pouso. Sim, está 3891. Obrigado e parabéns aí. Salvador, são 3891, no RNAV, pista no 0, boa noite. 3891, continua a aproximação, número 2, aguardando pista livre, altímetro no 0, no 5. No 0, no 5, são 3891. Gol 1972, estabilizado no RNAV, não no 0. 972, torre 1, no 8, decimal 95, bom pouso. 1295, obrigado, 902. Torre Salvador, gol 1972, boa noite. Boa noite, gol 972. Número 3 na aproximação, continue aguardando pista livre, altímetro 1015. Aguardando pista livre, 1015. 902. 1395, 0. 950, autorizado, eu acho. Até o quilo? Passando o Oscar até o quilo? Turbo centro agora, frequência 1260, secundário 1288, bom voo. Com 05 nós, pista úmida, tem pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, tá 3891. Autorizado, presente, e aquilo, a posição 1 no Romeu, confirmando? Afirmo, 1 no Romeu do Pátio 3. Obrigado, 1 no Romeu, escuta, grato, boa noite. Ajuste no zero, no 5. Ok, da presente agora vai voltar o serviço 366 para 2500 com 1016. Gol 1090. noite, azul 2774. Solicita cobre 160 para Porto Seguro, centro da Eco. Azul 774, eu quero sair da Coral e aguarda, Porto. É da Coral, aguardando, né? Desculpa, 2774. O 3950 para o Pushback. 3-0, 3950, chama táxi. Livre, 3950. Tá 3891 para seguir a via alfa, mantém a posição de todo direito. Autorizado nem manter, pichando zero. Autorizado nem manter, 2-2. Solo 21 à direita, Foxtrot, Solo 21, decimal 9, boa noite. 1219, 172. O Salvador, Solo 1972, boa noite. Boa noite, Solo 1972. Prossiga táxi via Alfa, Kilo, Rádio 3. Fique atento ao sinalizador no local. Alfa 543972. Variável com 03 nós. Autorizar a decolagem para fazer 02. 098 Torre 1 no 8 decimal 95 com pouso. 95 aprovado. Torre Gol 1098. Bono 098, continua a aproximação, reporte visual com campo, altímetro no 0, no 5. Porta de visual, milímetro, Bono 098. Autorizado, gol 1134. Autorizado, gol 1-2-L-8, grato. Pro... 0 vem esse ataque já? Ainda não. Tá 3891, graças a Deus, Juliette, portão 7. Thank you. 1828, contato radar decolagem, sobe nível 1280, pega Arbo 1. Perifoso 90, final, vira boa 098. Autorizado Porto Seguro, nível 160, via Golf 677. Decola cabeceira 1-0 após a decolagem curva direita, perfil de saída coral. Aciona transponder 0277, controle 1-0-8. Ótimo, pronto, 7-3. Salvador, boa noite, 1-2-2-8, eu desço ao nível de voo 050, vou onde está, depois está, que tem a vida 366. Gol na 098, prossiga via Alfa, mantente o Juliette. Via Alfa vai mantendo o Juliette, gol na 098. Salvador, manhã 04, 062, informação F. Noite 462, sem identificação, desce ao 0620, chegada Mari. Descul, desce ao 060 na Mari, 4062. Salvador, 3950, bora aqui. 9510, autorizado, alinhar e decolar. Pistão 0, vento 030 graus com 05 nós. Ok, tem nível de decolagem da 90, 9.